Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. Se o meu coração te chamar, vem depressa correndo, não dá pra esperar. Guardo em meu peito um sonho de amor, nunca é tarde demais para amar. Você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração. Say